Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes e espectadores do programa Lux Esotérica. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, transmitindo ao vivo para vocês aqui os temas da espiritualidade, sempre com o patrocínio, com aí sobre os auspícios dos associados da loja esotérica virtual, a Levir, o portal da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, há 15 anos no ar, levando para vocês, ouvintes, aí sempre o que é de melhor nesses campos, sempre aí satisfazendo a pesquisa daqueles nossos amigos espalhados por todo o Brasil e quiçá até pelo mundo aí, que estão sempre buscando na loja esotérica virtual. Vocês sempre encontram aí pesquisas, palestras, vídeos, textos, sempre preenchendo aí a busca daqueles que estão realmente se intrometendo nesses assuntos, mas que precisam realmente de coisas com bastante profundidade. É essa a nossa proposta, ouvintes, trazer para vocês sempre aqui informações que sejam importantes para que cada um vá compondo a sua cultura, vá se aprofundando cada vez mais na sua própria espiritualidade. E nós estamos dando continuidade no dia de hoje aqui às temáticas das tradições e ciências ocultas. E não poderíamos nos furtar, queridos ouvintes e espectadores, de falar sobre essa época do ano que é muito importante, pois nós estamos, ouvintes, acabamos de passar pelo equinócio, que é um dos pontos magnos da astronomia e também do simbolismo esotérico, ouvintes. E obviamente que aí nós vamos entrar no campo do simbolismo. E o simbolismo, ouvintes, que é importante porque ele nos traz o conhecimento das coisas internas. Então, ouvintes, nós, enquanto civilização, estamos chegando num ponto em que hoje nós já temos voltamos a ter espaçonaves que uma vez mais nos permitem observar o nosso planeta do alto. Então, aqueles que já tiveram oportunidade de viajar à noite por sobre as grandes cidades, sobre o interior do Brasil, de outros países, terão tido essa visão que nós estamos tendo agora, naqueles que estão acompanhando o nosso canal da YouStream, os diversos países, as diversas cidades observadas a partir da estação espacial que foi construída em comunidade entre vários países do mundo, com a preponderância dos Estados Unidos, mas também com a participação de dezenas de outros, inclusive o Brasil. De lá nós vemos as auroras boreais que parcamente são visíveis nas maiores longitudes do nosso planeta e que são um reflexo das ondas de matéria solar que se chocam com as camadas superiores da nossa atmosfera e com o campo eletromagnético da Terra, gerando esse espetáculo belíssimo das auroras boreais. A estação espacial circula o nosso planeta a cada 90 minutos, estando realmente numa velocidade incrível. E lá de cima, ouvintes, nós vemos realmente quão pequeno é essas nossas cidades, essa nossa civilização, pois sequer nós conseguimos reconhecer o que é feito lá embaixo pelos seres humanos, as divisões sociais, as divisões geográficas que existem, obviamente, não aparecem. E por trás dessa vida que pulsa no nosso planeta, desta grande unidade de toda a humanidade, ouvintes, há verdades transcendentais que são comemoradas em todo o mundo. E a relação que existe entre a nossa Terra e o Sol é praticamente a grande verdade, ouvintes, que é comemorada das mais diversas formas pelas mais distintas culturas. E isso faz parte do alfabeto das tradições ocultas, e é por isso que nós vamos falar desse tema neste dia de hoje com vocês, porque é importante ter isso em mente, de que muitos mitos, muitas histórias, inclusive histórias de homens santos, de salvadores da humanidade, na verdade estão adaptadas para transmitir esta informação, dessa relação profunda que existe entre a Terra e o Sol. O Sol, que é realmente não só a fonte da vida física, pois tudo que nós usamos como alimento, na verdade, é energia do Sol capturada pelas plantas e colocada nas moléculas que nós usamos para nos alimentar. E nos diz, ouvintes, o ocultismo, o esoterismo, que por trás do Sol físico existe o Sol oculto, o Sol espiritual, a verdadeira consciência que abrange o nosso sistema de mundos e que, para todos os efeitos, é a quem as religiões dão o nome de Deus. Porque esta consciência, ouvintes, o chamado Logos Solar, como nos diz modernamente a teosofia, ou o verbo, não é? Porque Logos em grego quer dizer verbo, o verbo que foi mencionado por João no seu evangelho, quando ele disse que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o que é verbo, senão a vibração, o poder de vibrar, de criar, de reformatar a composição dos átomos, das moléculas, gerar matéria, substância e também daí a consciência. E como nos informa os princípios herméticos, no seu princípio do mentalismo, o todo é mental. O universo é, na verdade, uma criação mental. E o nosso sistema solar, que é uma célula, uma pequenina célula, dentro das muitas e muitas bilhões de células que existem na nossa galáxia unicamente, ela, o nosso sistema solar, é mantido por uma consciência. Uma consciência transcendental em relação a nós. E, obviamente, é com essa consciência transcendental que a nossa chispa divina tem uma relação direta. Aquilo que brilha no peito de cada ser humano, na verdade, é uma fagulha daquele fogo que não é simplesmente um fogo físico, mas é, além de tudo, um fogo espiritual. É a sarça ardente, como diz o Velho Testamento dos judeus, ou o Espírito de Deus, a pomba do Espírito Santo, as flâmulas de fogo que descem do alto e entram nas cabeças dos indivíduos, enchendo-as de Espírito Santo. É de lá, ouvintes, dessa mente divina que provém tudo o que está acontecendo nesse nosso sistema. E como disse o apóstolo Paulo, em Deus, nele, nós temos o nosso ser. Nele nós nos movemos e nele nós existimos. E a humanidade, com os seus 60 bilhões de chispas divinas, é apenas um grupo dentro de outros bilhões e bilhões de chispas divinas que, paralelamente a nós, estão evoluindo nesse planeta e também no sistema solar. Já falamos extensamente sobre ele e, obviamente, que esse planetinha azul, caros ouvintes, na verdade, ele é algo também extraordinário. Dentro dele pulsa também uma parte do Sol. Ao observar os 40 quilômetros da superfície da pequena crosta terrestre, nós não enxergamos, ouvintes, que dentro do nosso planeta também existe um Sol que pulsa e que arde em chamas e em calor, inclusive fazendo a movimentação do magma e fazendo com que a superfície se renove perpetuamente através do processo da derivação das placas tectônicas, da formação dos vulcões, pois as placas vão, por assim dizer, se formando e vão entrando umas por debaixo das outras e o processo vai então se repetindo. E aqueles que acreditam que o nosso planeta é uma coisa já definida, que não está mudando, na verdade se enganam profundamente. O nosso planeta é tão ativo quanto qualquer outro ser vivo. Ele está pulsando, ele está vibrando, gerando calor, movimento, e há no nosso planeta também uma grande consciência planetária, que genericamente nós chamamos de Mãe Natureza, o grande espírito de Gaia, mas na verdade é um grande ser que a teosofia chama de Logos Planetário. E existem 7 desses grandes logos planetários nesse nosso sistema solar. Então existe uma grande relação oculta, por assim dizer, entre o nosso sistema de mundos e o Sol. Cada planeta tem a relação. Então quando o ser humano comemora das mais diversas formas, né, a relação que existe entre a Terra e o Sol, pois o nascer e o pôr do Sol são as duas experiências mais comemoradas em todo o mundo, consideradas uma experiência espiritual, porque é um reconhecimento da fonte da energia. E isso não é, ouvintes, paganismo, isso não é materialismo, porque aqueles que sentem esta energia não estão comemorando o Sol físico, mas sim estão percebendo a vida que pulsa por trás desse Sol, que nos mantém e que nos sustém. Como, por exemplo, nas velas de um menorá judaico, nas suas 7 velas, ali estão comemoradas as 7 existências planetárias espirituais, os 7 espíritos perante o trono de Deus, cada um deles encarnando, governando um sistema de mundos com um ou mais planetas, como é o caso da nossa Terra. O espírito planetário da Terra também governa o planeta Marte e também governa o planeta Mercúrio. E isso é uma possibilidade que, obviamente, muitos até duvidam que fosse possível. E aqueles que duvidam que um espírito planetário possa ter mais do que um planeta, também ignoram que uma chispa divina também pode ter vários corpos. E isso é uma das possibilidades mais divinas que a espiritualidade provê, pois nós podemos perceber isso com o próprio logo solar, pois ele é uno e ao mesmo tempo ele está em cada um dos trilhões de seres que estão nesse sistema. Então, a menorá, ou então, se nós formos mais investigativos, nós vamos perceber, por exemplo, que inclusive nos altares cristãos, nós temos praticamente o mesmo esquema da menorá. A cruz dos altares representando o sol, pois a cruz, ouvintes, não é um símbolo exclusivo do cristianismo. Muito tempo antes do nascimento de Jesus, já era utilizada a cruz como símbolo de algo muito mais transcendental. O símbolo desta energia pulsante que está no sol, uma energia que vem do alto e vem até a terra, que é a sua transversal vertical, e o poder transformador e regenerador da sua horizontal. Então essa vertical e essa horizontal que se cruzam formando uma cruz é o símbolo do poder quádruplo dessa energia divina, do 3 em 1 que é Deus. E nos altares católicos nós temos sempre as 6 ou 7 velas, dependendo das dignidades espirituais que estão presentes, e sempre uma cruz sobre aqueles altares. Então são símbolos, ouvintes, que da comemoração da relação que existe entre o nosso planeta e o Sol. É uma verdade tão profunda, tão transcendental, que obviamente escapa ao domínio das notícias, porque existe uma hierarquia dentro do conhecimento, ouvintes, que eu já falei isso aqui algumas vezes. Nós, no nosso cotidiano, nós sempre estamos pensando em fatos, em notícias. E quando nós ligamos a TV, abrimos um jornal, uma revista, estão ali acontecimentos frescos que aconteceram há pouquíssimas horas, pouquíssimos dias. Isso nós chamamos de fatos, de notícias. Então, nós vemos que muitas vezes os repórteres, os apresentadores, não têm nem como mudar a entonação das suas vozes para apresentar notícias que se repetem. Mas quando há fatos muito importantes, quando há pessoas que transcendem as notícias, os fatos, ouvintes, essa informação ela passa para um outro nível. Ela passa a se transformar numa lenda, ou seja, e antes até da lenda, os fatos são registrados como história. Então, nos livros de história, nós temos os registros do que aconteceu algumas décadas, alguns séculos atrás. Mas há pessoas, há fatos que transcendem tudo isso E de história, de fato, de história se transformam em lendas. Pessoas que foram muito influentes, pensadores, santos, cientistas, que provavelmente nós nem sequer acreditamos que eles existem. E há ouvintes realmente verdades tão transcendentais, existem informações que escapam tanto esse nível comezinho das notícias e dos fatos, dos acontecimentos, que elas se transformam em mitos. E aí, ouvintes, nós entramos num nível que poucos, que não os ocultistas, que não os simbolistas, os mitólogos, normalmente entendem. Porque é aqueles que acreditam que os mitos sejam mentiras, sejam invenções usadas para dominar a consciência dos homens. Então, quando nós vemos na mitologia hindu, por exemplo, quando se fala da relação de Krishna e dos seus discípulos, se descreve Krishna como cavalgando dentro da sua carruagem, como ele sendo o símbolo do próprio sol. Então, obviamente, ouvintes, que aí estamos tratando com um mito. A relação de Krishna e Arjuna, que é descrita no Bhagavad Gita, no Canto do Senhor, que é uma parte do livro sagrado da Índia, que tem várias vezes o tamanho da Bíblia, que é o Mahabharata. Então, esse pequeno excerto que é o Bhagavad Gita, ele fala justamente de Krishna como andando nessa carruagem do sol, que é conduzida na terra pelos discípulos de Krishna ou por Arjuna. E aí, ouvintes, as pessoas podem dizer, mas isso é uma maneira ilusória, isso não é a verdade. E aí, ouvintes, está realmente uma incompreensão, porque quando os hindus falam de Krishna e falam de Arjuna dentro desse simbolismo, também nós temos a própria biografia de diversos homens santos que estiveram sobre a Terra, que passadas décadas, passadas séculos, também foram adaptados para aquilo que está por trás dessas representações, ouvintes. Pois a relação que existe entre o nosso planeta e o Sol é representada das mais diversas formas como o mito solar. O mito que não é uma invenção, o mito que não é uma mentira, mas sim, ouvintes, que é uma verdade que se repete nesse planeta e nesse sistema solar há tantos milhões de anos, já até há bilhões de anos. Porque nós não poderíamos ligar o nosso televisor, sintonizar numa emissora e num telejornal nós vermos lá uma notícia que seria assim: hoje pela manhã o sol nasceu. Se algum telejornal anunciar esse fato, que é o nascimento do sol, que na verdade isto sim é uma ilusão, porque o sol está sempre lá, o que está acontecendo é que nós estamos girando dentro de um ciclo, o planeta gira e a cada 24 horas ou a cada 12 horas nós vemos e deixamos de ver o sol. Mas esse fato já não é mais notícia. Mas, por exemplo, notícia é a vida de Jesus, a vida de Buda, a vida de um Horus, de um Osíris, cujos detalhes das suas vidas foram totalmente adaptados para descrever o mito solar, pois as datas dos acontecimentos da sua vida, de todos esses seres, de muitos outros, são cerca de 40 grandes seres espirituais que estiveram sobre esse planeta, foram adaptados para descrever esse poderoso mito, queridos amigos e amigas ouvintes, o mito solar, aquilo que está por trás do nascimento e do ocaso que ocorre com o sol diariamente, da alvorada e do crepúsculo. Pois isso não é notícia mais, ouvintes, mas há essa poderosa relação entre tudo que vive. Em cada refeição que nós fazemos, na verdade nós estamos ingerindo, colocando para dentro dos nossos corpos a energia divina, a energia do sol. E isso é comemorado das mais diversas formas mitológicas, quer seja representando Krishna montando uma carruagem com a energia solar o acompanhando, quer seja como nós fazemos no Natal, né, que é, na verdade, nós vamos ver no nosso segundo bloco, uma das datas magnas do calendário do mito solar, pois o Natal nada mais é, ouvintes, do que o dia, o momento em que o nosso planeta está mais perto da fonte da vida, que é o Sol. É esta a verdade que está por trás daquelas festividades que principalmente nós brasileiros e outros povos, no dia 25 de dezembro, nós não comemoramos o nascimento de Jesus. O que que nós fazemos no dia 25 de dezembro? Nós ficamos comprando presentes para distribuir para os nossos amigos, parentes, conhecidos, e montamos um banquete para a noite, sabe-se lá em que horário, que está lá pela meia-noite, nós façamos uma ceia, né? Uma ceia cerimonial, né? Onde todos se fartam, e na antiguidade se comemorava o quê? De que o sol, caros ouvintes, a fonte de tudo, foi benévola conosco e nós podemos colher os frutos da terra, e então aquela mesa farta com bastante comida de qualquer tipo de bebida também, na verdade simboliza a fartura da energia divina que está sobre a nossa mesa, que nós multiplicamos também na forma dos presentes. Isso, essa festa é conhecida por muitos nomes, por Brumélias, por Brumalhas, os adoradores de Baco, os egípcios comemoravam também o nascimento de Osíris nessa mesma data, assim como nós cristãos comemoramos no Natal, no 25 de dezembro. Mas o que está realmente por trás disso, ouvintes, é a comemoração, a rememoração do mito solar, desta relação, desse fato que transcende o cotidiano e vai ao nível mitológico. Mas no nosso segundo bloco de hoje nós vamos continuar falando sobre isso, ouvintes, e agradecemos aí a maravilhosa audiência de quem está acompanhando pelo áudio da rádio, e você que está me acompanhando ao vivo aqui pela Ustream, está me ouvindo, está me vendo também, e você que está aí me ouvindo, me acompanhando a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, na Levir, a loja esotérica virtual. Fiquem com o nosso convite, ouvintes, e se puderem, atendam esse convite, se unam a nós, venham aqui nos patrocinar para que esta iniciativa e outras continuem no ar, sempre levando um pouquinho, nem que seja uma ínfima parte de uma luz, de uma vela, mas sempre iluminando aqueles, o caminho daqueles que estão buscando. Vamos ao intervalo e voltaremos já. Sim, amigos e amigas ouvintes, estamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo muitíssimo aí a audiência de todos que estão nos acompanhando, quer seja ao vivo, quer seja nas gravações. Muitíssimo obrigado pelo prestígio. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso trabalho, analisando, ouvintes, esta que é mais uma letra do alfabeto do esoterismo, que é o mistério dessa relação que existe entre o nosso planeta, ouvintes, e a relação que existe com o Sol. É incrível como a criatividade humana, ela sempre, ouvintes, consegue trazer para o mundo, né, essas informações. E com certeza, quando nós falamos dessa relação, existe também as estações do ano, que são muito importantes para a vida nesse planeta. Então, quando nós acessamos o simbolismo e a importância dessas estações, nós percebemos, ouvintes, que a própria conformação, a posição do planeta Terra em relação ao Sol influencia nisso tudo. Pois o nosso planeta, ele gira ao redor do Sol, faz a sua translação em relação ao Sol, que demora 365 dias e 6 horas, né? E essas 6 horas, além dos 365 dias, que faz com que haja os anos bissextos, mas a Terra está inclinada em seu eixo em relação a essa circunvolução que ele faz ao redor do Sol. Isso faz com que, em determinadas épocas do ano, a Terra esteja com uma parte do planeta mais exposta aos raios solares do que a outra. Isso faz então com que haja um movimento aparente, né, do Sol no céu. Quem já percebeu isso sabe, nessa época do ano em que nós acabamos de passar, né, no final do ano, o Sol estava mais ao sul, né, e exatamente o momento, o dia 21 de dezembro atualmente, do solstício, então, de verão aqui para nós e de inverno para o hemisfério norte. E no último dia 20, exatamente, o Sol estava incidindo exatamente sobre o Equador. E esse é o momento do equinócio. Equinócio, que quer dizer, simboliza dias e noites com tamanhos iguais, idênticos. É um momento de equilíbrio. E a partir dali, então, o Sol começa a fazer um caminho para o norte, até que no outro ponto de solstício, que é no mês de julho, então no hemisfério norte será o verão, e para nós aqui no hemisfério sul será o inverno. E a partir daquele momento, então, o movimento aparente retrocede, o Sol começa a caminhar para o sul novamente, até que em setembro, então, uma vez mais há outro equinócio, começa a primavera aqui para nós, e o Sol vai continuar esse caminho aparente. E isso é, obviamente, da posição que nós estamos na Terra, é uma visão geocêntrica, por assim dizer. O Sol, uma vez mais, começa a caminhar para o sul, até que no dia 21 de dezembro há o outro solstício. E aí, então, começa o verão aqui para nós e o inverno para o hemisfério norte. E se nós observarmos esse movimento de uma forma acelerada, nós percebemos que o nosso planeta funciona como se fosse um peão. Ele vai girando no espaço. Na verdade, o nosso planeta ele faz 14 movimentos complexos. Né? Há movimentos até difíceis de explicar, mas é essa precessão, por assim dizer, né, das posições dessa inclinação em relação ao Sol é um dos movimentos mais importantes, porque ele obviamente faz com que o Sol incida de maneiras diferentes e nós temos então uma troca do conjunto das estações do ano. Isso é realmente importantíssimo para nós, porque nós sabemos que para a agricultura, para a economia, para até a cultura humana como um todo, nós sabemos as diversas festividades que existem, que na verdade são comemorações desse princípio, né? Dessa relação que existe entre o Sol e a Terra. É vista, né? Visto da Terra, o movimento é assim. Agora, se nós estudarmos, né, esse mesmo processo, né, a partir da Terra, nós vamos ver que é praticamente a mesma coisa, só que de um ponto de vista mais, digamos assim, mais claro de se compreender. Né? Se nós imaginarmos, né, que o Sol está no centro do sistema, né? Na verdade isso é para efeitos de compreensão, porque o Sol, na verdade, ele não está no centro, ele está mais ou menos em um dos ângulos, né, dessa grande elipse que a Terra faz ao seu redor. Mas para efeito de compreensão, nós vemos então, aqueles que estão me vendo aqui pela Ustream, fica muito mais fácil, o Sol no centro e as quatro posições mais importantes para nós, que são os pontos em que o Sol está mais perto ou mais longe do Sol, que é o dia que ele está mais perto. A Terra está mais perto do Sol é o dia 21 de dezembro, que é o solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. E o ponto em que a Terra está mais longe do Sol é exatamente o solstício de inverno para nós no hemisfério sul e de verão no hemisfério norte. E esse distanciamento somado à inclinação da Terra, pois, se vocês observam na imagem, no solstício de 21 de dezembro, é o hemisfério sul que está mais voltado para o Sol. E por isso nós recebemos a sua energia diretamente, então as temperaturas são mais altas no hemisfério sul. E apesar de estar mais perto do Sol do que em qualquer outro momento, no hemisfério norte, devido à inclinação do planeta, a luz incide de forma inclinada no hemisfério sul, então há temperaturas mais baixas lá naquele nível. E os equinócios, como esse que nós passamos há 2 dias atrás, são os momentos em que há o equilíbrio das energias, ou seja, que o Sol incide de maneira igual sobre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Na verdade, ele incide como se estivesse sobre o equador. Então é um momento para nós, né? Em 20 ou 21 de março, né? A entrada do outono aqui para nós, e em setembro, no dia 22 de setembro, é o outro equinócio, a primavera aqui para nós do hemisfério sul. E aí eu vejo, obviamente, que há todas as mitologias com relação a esse movimento aparente, porque obviamente nós já estávamos falando quando é a época do solstício de verão aqui para nós, é o momento obviamente de maior energia, e não só para o hemisfério sul, mas também para o hemisfério norte. No hemisfério norte há toda uma mitologia de que então a noite do Natal no hemisfério norte é a noite mais longa, e a partir dali então os dias começarão a ser cada vez mais longos e o sol vai vencendo então aquele frio do inverno e vai chegando finalmente então o final do inverno no hemisfério norte, chegando então a uma estação mais amena. Para nós aqui a história é outra, né? Nós queremos comemorar aqui também o Papai Noel vestido com aquela roupa vermelha muito quente, quando na verdade o simbolismo deveria ser planetário. O Natal é o momento da maior proximidade da Terra com o Sol. E segundo pesquisas clarividentes, até mesmo os anjos, os seres espirituais, sentem essa intensidade da energia solar e ficam então mais agitados, e todos realmente sentem uma coisa diferente no ar que nós não sabemos explicar o que que é. E isso, ouvintes, na verdade é essa proximidade. E como o Sol ele realmente não está no centro dessa elipse, ele está mais para os ângulos, né? Ele está em um dos ângulos, na verdade, dessa elipse. Exatamente, o verão é a estação mais curta aqui para nós. Por quê? Porque o planeta Terra ele acelera quando ele está se aproximando do Sol, até pelo fato da própria lei da gravidade, que hoje se sabe que na verdade é a curvatura no tempo e espaço que o Sol provoca quando a Terra está mais próximo do Sol. Então aquilo que nós convencionamos chamar de lei da gravidade atua mais e a Terra acelera e vai cada vez mais rápido. E aí está todo o simbolismo. Por isso que se disse, marcou o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Com certeza, queridos ouvintes, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Na verdade, não se sabia exatamente em que dia ele nasceu, e vocês podem escarafunchar a Bíblia, o Novo Testamento inteirinho. Não existe em lugar nenhum da Bíblia uma passagem, um versículo que diga o dia e o mês, muito menos o ano que Jesus nasceu. Isso só foi decidido no terceiro século depois de Cristo, né? Pelo Papa Júlio I, que fixou então em 25 de dezembro a data de nascimento de Jesus, sabendo muito bem que outras religiões comemoravam o nascimento dos seus fundadores, da sua religião, também naquele dia. Como Baco era comemorado pelos romanos, como Dionísio, como também Osíris entre os egípcios, e aqui nas Américas o Quetzalcoatl, todos eles eram comemorados o seu nascimento no momento dessa grande proximidade da Terra com o Sol. Porque a vida desses grandes salvadores da humanidade foi adaptada para o mito solar. E nós vemos que outros povos, como aqui os povos da América Latina, construíam as chamadas portas do Sol viradas para o leste ou para o oeste, aonde essas portas do Sol marcavam exatamente, elas eram perfeitamente alinhadas, que nos dias do equinócio, ao se observar o nascer do Sol ou então o ocaso do sol, então o sol passava exatamente por dentro daquelas portas, chamadas portas do sol. E nos momentos, né, de solstício, então o sol se alinhava com as bordas desses pórticos. E isso era outra maneira, ouvintes, de comemorar, então, os solstícios e os equinócios. E esse movimento, né, aparente do sol, né, no céu, quem já teve, né, o cuidado, né, de se perceber que o sol realmente nasce e morre no leste e no oeste em posições diferentes, em diferentes dias do ano, nós temos aqui até exatamente uma imagem que traça exatamente isso. Isso faz com que a gente sinta exatamente esse movimento. Ou seja, qualquer observador que olhe todos os dias por uma janela, né, para o leste ou para o oeste, vai ver que o sol, né, por exemplo, no dia do solstício, no dia 21 de dezembro, solstício de verão, o sol estará mais ao sul. E quando for no outro extremo, que será no outro solstício, no mês de julho, ele estará, então, mais ao norte. E aí, ouvintes, nasce também uma coisa muito interessante, que é o simbolismo que é tão caro para a maçonaria, das duas grandes colunas maçônicas que adornam os interiores dos templos maçônicos, e que antes da maçonaria já era comemorado, por exemplo, pelos egípcios, por exemplo, que tinham, por exemplo, construções com os seus obeliscos, né, duplos obeliscos na entrada dos templos, dos pórticos. Essas duas colunas, esses dois obeliscos, eles representam também os pontos culminantes do solstício de verão e do solstício de inverno. São os grandes limites que acabam marcando, né, os dois pontos, né, mais energéticos da relação da Terra com o Sol. E na arquitetura há outras construções, até prédios modernos, que também relembram esses grandes esses pilares, ou como eram, por exemplo, as torres gêmeas, né, dos Estados Unidos, na cidade de Nova York, que infelizmente foram, né, demolidas, por assim dizer, naquele horrível atentado terrorista do 11 de setembro. Aquelas torres gêmeas também tinham esse simbolismo. Quer dizer, eram as duas colunas da maçonaria, os dois obeliscos dos egípcios, ou então os dois grandes pórticos, né, que se vê nas portas do sol aqui das Américas. Então, aqueles terroristas, quando jogaram aqueles aviões naqueles prédios, eles obviamente estavam fazendo um atentado não só às pessoas, matando pessoas, mas também ao simbolismo que o Ocidente tem com essas construções. Porque um dos maiores simbolismos que existe do sol, né, pois o sol está presente nas bandeiras de diversos países, está representado das mais diversas formas na cultura humana pela sua importância, mas para nós ocidentais, essas duas posições importantíssimas, elas estão representadas, por exemplo, Isso é uma coisa universal no Ocidente, na arquitetura das grandes catedrais, né? Quando nós olhamos para um pórtico, né, a entrada de uma catedral, o que que nós sempre percebemos, né? Duas grandes torres laterais que marcam ali as galerias dessa catedral. E o que está querendo dizer, ouvintes, é esse pórtico? Quando nós vemos aqui, por exemplo, uma foto da catedral da Catedral Metropolitana da cidade de São Paulo, que na verdade é a oitava maior catedral gótica do mundo, né? Realmente uma construção imponente. E lá nós vemos o que? As duas grandes torres. O que simboliza isso, ouvintes? Exatamente os dois pontos culminantes dos solstícios. E no centro sempre há um frontão triangular e há sempre um pórtico que aonde é a entrada principal dessa catedral, dessa igreja, né? Vamos passar aqui a outra foto, né? Que já não é tão nítida quanto a outra, mas é, ouvintes, esse simbolismo que está sendo mantido. Inclusive, esses pórticos são construídos por uma forma da geometria sagrada chamada vesica piscis, ou a bexiga de peixe, que é obtida pela intersecção de dois círculos, e dentro dessa intersecção existe sempre a medida da raiz quadrada de 3, e a raiz quadrada é um número sagrado dentro dessa geometria divina, que é comemorada das mais diversas formas. Então, ouvintes, sempre que vocês estiverem diante de uma catedral e de grandes igrejas, saibam que essas duas torres, ou então uma única torre, porque há igrejas que comemoram não os solstícios, mas comemoram o equinócio, que é o ponto mais central do processo, né? Infelizmente eu não selecionei aqui uma foto desse tipo de catedral, mas é mais comum nas igrejas se verem uma única torre central. Aquelas que têm as duas torres laterais comemoram os solstícios, e aquela que tem uma torre central comemora então o equinócio. E aí está um simbolismo, ouvintes, que nós vemos diariamente e que poucos realmente entendem. E só para completar esse conhecimento com relação aos solstícios, né, qual é que é a outra posição que é sempre comemorada? Que é exatamente a que é mais comemorada, é quando a Terra está mais próxima do Sol. Então, para nós aqui é o verão. E no outro momento, o outro solstício é no inverno, é em julho, que para nós aqui é o frio. Então, aí que está a origem, o simbolismo das festas juninas, porque se acende a fogueira, se soltam os balões, se come muito quentão, muitas comidas fortes e quentes, e com essas festividades nós estamos relembrando o poder do calor, da vida que vem do sol, e não é simplesmente para gozar essa festa, mas sim é para que a nossa cultura comemore este fenômeno, ouvintes, que é a profunda relação que existe entre nós e o sol, pois sem ele, obviamente que nós não podemos existir. E se hoje nós podemos já voar, se nós podemos ir com as nossas naves, nossas espaçonaves ao espaço, ainda falta muito para que nós possamos conhecer dentro do espaço interior o verdadeiro significado dessa relação profunda que existe entre nós e as coisas divinas. Então eu recomendo a todos os nossos ouvintes e espectadores que estudem, busquem compreender mais, busquem aí na internet sobre equinócios e solstícios, e vocês vão descobrir textos muito interessantes que vão dar muito mais informações sobre esse tema. Estejam, ouvintes, conscientes dessa relação e sempre que possível comemorem, não só externamente, mas interiormente, essa grande união que existe entre nós e todo o universo, o Sol e o Sistema Solar, e obviamente com os nossos semelhantes. E o avançado da hora, ouvintes, faz soar aqui o alarme. Está chegando ao fim mais um programa Lux Esotérico. Mas não sem antes nós fazermos a nossa última vibração, convido a todos vocês, ouvintes, para fazermos aquela vibração que finaliza o nosso programa. Muito feliz de ter podido compartilhar com vocês estas informações interessantíssimas. Convoco a todos para mais um momento de interiorização. Vamos nos sentar tranquilamente, fechar os nossos olhos e volver a nossa atenção uma vez mais para o nosso eu interno. Vamos sentir o nosso batimento cardíaco e, com o poder da nossa mente, visualizar no centro dos nossos corações a chispa divina, a joia inefável que brilha sobre o lótus dos nossos corações. Visualizemos esta joia cintilando, irradiando a sua luz, a sua vida em todas as direções. Que essa luz se expanda, iluminando e harmonizando todo o nosso ser, tomando todo o nosso corpo, cada um dos seus órgãos, se propagando além dele pela nossa aura, vibrando intensamente. Vamos iluminar ao nosso redor e lançar essa luz da nossa chispa divina pelo caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar e realizar o sentido destas palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, assim seja. Que essa luz, essa bênção que nós aqui invocamos, siga direto do coração do Logos. Passe pelo coração dos mestres, pelo coração de todos nós, iluminando cada vez mais as nossas vidas, rumo sempre a uma vida mais integrada, mais espiritualizada, que reconheça sempre a divindade em cada um de nós e em todos os seres, em cada um dos seres humanos. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e convido a todos, venham às nossas próximas edições. Fiquem agora, ouvintes, com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. A todos vocês, desejo uma boa noite, um bom descanso, um bom repouso, reflitam, estudem mais sobre os temas que nós aqui abordamos e esperamos vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica. Uma boa noite, até a próxima oportunidade.